Aí neguinho quer viver da obra, mas não quer morrer por ela. Quando não tinha mais o que fazer, os caras mandou chamar quem? Chama nós, tio! Tava ali tranquilinho olhando o caos do fundão. Quando acabaram-se as escolhas, me chamaram pra missão. Mas irmão, por favor, não sei mais o que fazer. Orei que Deus me disse pra recorrer pra você. Suave, me dá a 10 e não seu crime. Vou ligar pros meus parceiros, rapidinho nós fecha o time. Liguei pros loucos, disse: pediram nossa ajuda, hoje tem reunião. Já comprei pão, mortadela e fanta uva. Ixi, é sério, tio? Tô dentro, eu topo, morrendo pro mesmo pai. Então é tudo nosso. Tô terminando de descolorir o cabelo. Aguenta aí, menino, mas o resto dos bons já tá todo mundo vindo. Montei um plano infalível. Vamos falar de Cristo pelos fones de ouvido, Joe. E quando os doidos perguntar quando que nós vai tocar, passa endereço da igreja e manda geral me gostar. Só tocando na missão, só tocando na missão. Alô, prende o nosso bonde, só tocando na missão. Alô, prende o nosso bonde, só tocando na missão. Alô, prende nós, soldado camuflado que vai pra guerra. E bancar nossa missão é aqui na terra. Fazer com o amor de Jesus Cristo se prolifera na atmosfera. Se precisar, a gente berra. Então, e de pregar, e de louvar, e de ficar. E não julgar, e não vai com a Babilônia que ela cai. Onde estáis? Vem com nós, porque o boss é o pai. Treinamento, ordo pesado, tipo samurai. Quem é? É. Quem não é, o meu respeito. Bato no peito. Sou cristão, sim, sou eleito. Crente fervente, a fé que nos conduz. Não vejo quem age, mas sei que é Jesus. No presente, potente, carente, infelizmente. Gente descontente, inconsequentemente. Seja sabiamente, inteligente, diferente. Contente, coerente, experimente, ser crente. Só tocando na missão, só tocando na missão. Alô, crente, o nosso bonde é o Santo. Só tocando na missão. O nome do pai que me deu vida e muita inspiração. Vamos entregar nosso melhor pra mudar o mundo, negão. Todas as coisas sábias em parafuso, entrando em confusão. Entendeu ou não? Não? Vou traduzir então. Jerema Bolística é bom. São os crazy na missão. Então vamos, irmão na massa. Foi aberto o hospício dos pescadores de almas. Se vier com camisa de força que não vai arrumar nada. Se Deus é por nós, então vai vender só uma caixa. Somos loucos por amor e paz, loucos pela mudança de vida. Somos loucos, essa é nossa cara, não temos ouro nem prata, mas temos o Espírito Santo transformando em nossas trilhas. É mais que rap, é oração, muito som, vê se cê liga. É estreito, mas sei que esse é o melhor caminho. Jesus disse que estaria com dois ou três reunidos em seu nome. Imagine então com o microfone, nós somos três fora os amigos, então vamos chegar bem longe. Crazy. É só os loucos, yeah, mesmo. Crazy, crazy, crazy.